Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui na Rádio Antena Web, mais especificamente no Canal 2. Hoje vamos dar início a mais uma edição de música instrumental com Aristakis e o tema de Entertainer, um tema que é bem conhecido de todos nós. Aliás, como também será o segundo. Eu já vou dizer o nome, já por aí já vai conhecer, mas mesmo assim acho que nunca é demais informar que a música se chama April em Portugal e é aqui cantada, aliás, aqui tocada por Chet Atkins. Ora, é precisamente com Chet Atkins e com Aristakis que damos início a mais uma edição, o número 88 do nosso programa Nota 7. Programa que vai para o ar aqui no Canal 2 todos os sábados e domingos às 12h30 e que tem a duração de aproximadamente 30 minutos. Vamos à música então, começamos com Aristakis e o tema da Entertainer. E ora, veja lá se conhece ou não conhece esta música. Thank you. Estou de volta, agora para lhe trazer mais dois temas. Vamos ficar com dois temas de Grzegorz Tsiolkovsky. A música, aliás, as músicas que vamos ouvir dão pelo nome de Oui, Chérie, Encore. E depois vamos ficar com Odinaz Siri. Ora bem, estas duas músicas têm uma especificidade. Elas recorrem ao vocal para complemento instrumental. Ou seja, elas não são especificamente cantadas, quando muito há aqui umas palavras, especialmente a primeira, mas sobretudo na segunda há uma composição vocal coral, portanto, que não cantam, fazem apenas parte da música. Ou seja, podemos considerar a mesma instrumental, porque é uma música, no fundo, que não tem letra, é uma música que não é cantada. Poderá ter uma palavra ou outra, mas não tem, portanto, essa componente literária da música. E, portanto, podemos considerar estes dois temas, apesar de terem uma composição vocal, especialmente a segunda, imensa, mas podemos considerar mesmo temas instrumentais. Vamos à música, então, como já disse, Oui, Chérie, Encore, de Grzegorz Tsiolkovsky e também Odinaz Siri. Daqui a pouco chegam as despedidas de mais uma edição, a 88ª de Nota 7. E assim, ouvintes, dou por terminada mais uma edição de Nota 7. O seu espaço radiofónico vai fechar com um tema que dá pelo nome de And So To Dream. A música é de Mike Rowland, pianista e um grande... uma pessoa muito envolvente nas suas músicas. Trago então este tema de Mike Rowland e é assim que vamos fechar mais uma edição da Nota 7. Já a seguir chega mais uma edição de Sertanejo Pop Universitário. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia da sua estação, na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Até para a semana. Thank you.